Quando tudo passa, quando você se lembra de tudo que te aconteceu, vai saber que foi a mão de Deus. Vai dar o que falar, poucos vão acreditar, pois era pra você morrer, mas você está de pé. Tá de pé, porque ele não deixou você cair e fez de um recomeço aonde era o teu fim e renovou suas forças pra você seguir. Tá de pé, e a causa disso tudo veio da tua fé. Você não desistiu porque ele é um motivo pra não desistir, e é por isso que você chegou até aqui. Quando tudo acabar, você vai se lembrar do quanto foi difícil pra você chegar, e vai olhar pra trás e vai ver que valeu, que ele cuidou bem direitinho, por isso sobreviveu. Quando tudo acabar, você vai recordar de todos os detalhes e ainda vai falar: ainda bem que tudo isso aconteceu. Cada detalhe hoje me faz enxergar a glória de Deus. Tá de pé, porque ele não deixou você cair e fez um recomeço aonde era o teu fim e renovou tuas forças pra você seguir. Tá de pé, e a causa disso tudo veio da tua fé. Você não desistiu porque ele é o motivo pra não desistir, e é por isso que você chegou até aqui. Quando tudo acabar, você vai se lembrar do quanto foi difícil pra você chegar, e vai olhar pra trás e vai ver que valeu, que ele cuidou bem direitinho, por isso sobreviveu. Quando tudo acabar, você vai recordar de todos os detalhes e ainda vai falar: ainda bem que tudo isso aconteceu. Cada detalhe hoje me faz enxergar a glória de Deus. Vai lá, Deus quer ver você de pé. Não abra mão da sua fé, ela é o combustível pra você vencer. Vai lá, Deus quer ver você de pé. Não abra mão da sua fé, ela é o combustível pra você vencer. Quando tudo acabar, você vai se lembrar do quanto foi difícil pra você chegar, e vai olhar pra trás e vai ver que valeu, que ele cuidou bem direitinho, por isso sobreviveu. Quando tudo acabar, você vai recordar de todos os detalhes e ainda vai falar: ainda bem que tudo isso aconteceu. Cada detalhe hoje me faz enxergar a glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus.